Um sujeito bastante exibido foi preso pela polícia de Cascavel. A atendente de uma empresa que presta serviços relacionados à internet foi vítima na tarde da última sexta-feira de um estupro dentro do estabelecimento comercial que fica na rua São Paulo, no centro da cidade de Cascavel. A mulher, de 40 anos, que teve a identidade preservada, atendia o homem quando ele levantou-se e mostrou seu órgão genital. Ele entrou normal, sentou-se, nos cumprimentou, perguntei a região para qual queria pesquisar a internet, ele disse, bairro Neva. Foi mostrando o portfólio da empresa na tentativa de orientá-lo sobre qual seria o melhor serviço à sua disposição. Nisso percebi que ele se mexeu. Mas a minha mesa é bem alta. Então ele levantou-se, abriu o zíper da calça e tirou o órgão genital, colocando sobre a mesa. Mandei um e-mail pedindo socorro para minhas colegas, relatou a mulher, mas elas não leram. Quando estava escrevendo o segundo e-mail, ele perguntou: "O que você está escrevendo aí?" "Coisa de trabalho", respondeu a mulher. Tentou pegar ela o telefone, mas ele foi mais rápido e segurou sua mão. "A gente vai se ver ainda", ameaçou ele. Foi então que a mulher chamou pelo nome de uma colega, quando o indivíduo recolheu seu órgão genital para a calça e saiu correndo. Na porta, ele voltou-se para a mulher e ainda ameaçou: "Se você se mexer, eu volto." Rosivaldo Aparecido Valério, de 40 anos, que é natural de Nova Aurora, foi preso a algumas quadras da empresa. Segundo a vítima, que acompanhou o trabalho da polícia, ele estava se masturbando em um terreno baldio próximo. O suspeito nega o crime. Ele disse: "Eu não fiz nada disso. Tenho pênis como qualquer outro homem tem." Ainda segundo a vítima, ela não viu arma, mas acreditava que o suspeito estivesse com uma faca. A sensação que teve ela foi de estupro, relatou aos policiais. Não tinha para onde correr. Ficou com medo, relatou a vítima em depoimento ao delegado Edgar Santana. Há provas suficientes para que ele permaneça preso. Pelo depoimento da vítima e outras provas, não temos dúvidas de que ele é o autor do delito, relatou o delegado. A prisão foi colocada como mais uma ação da Operação Expresso da Polícia Civil. O sujeito, recolhido à carceragem da 15ª SDP, foi colocado em separado dos demais detentos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.